criastes em todas as coisas, todas as coisas, Senhor. Por tua bondade foram criadas, tu és digno, Senhor Jesus. Tu és digno, tu és digno.